Cheque mais de um, dois, um, dois. Destravando os plano, comércio clandestino, injetando informação no crânio. Sem pasta base, minha droga é minha arte. Liguei DJ Said pra resgatar a base. Estronda alta voltagem, 3.8 comodou de la rua no piloto certo sangue. Os bicos que se espante, o corre é bruto desde antes. Se cair o cash, manda uma cota pra coroa, fica pampa. Prosperidade a banca, vogou produto canga. Batada é bruta, me esquivo das puta. Os real tá do meu lado, fiz do meu dom profissão. Trabalho árduo, bem sucedido, que ataca os picos. Se atravessar fica esquisito, a cada show, a cada palco, uma emoção. Sincronia de rua, rima cru, então segura. A saga continua, a saga continua. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Aqueles que o sistema não matou, o bongo convocou, 38 aceitou. Maloca dominou, sem caô, nem terror. Oh, nossas quebradas precisam de arte e mais amor. Desenfreado, topoku, sem bumbap igual trem. Com a mente na crença do início, no Big Bang. Favela grita, mayday, mayday. Pros criados, cria que a mídia não faz refém. Meu rap é disparada, queima roupa. Eu quero é que se foda. Se, pra track de protesto, no final não ter garopa. Função subversivo, prossigo articulando minha fuga do labirinto. Cantando só o que vivo, assim mudo o destino no ouvido de outro menino. Breco outro latrocínio, tô vivo e ainda firmo. Se, pra cada livro lido eu paro um tiro. Com 412 desarmo um míssil. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Eu faço parte da cena, mó cena que gera problema. Nego acena a mão e chama a gente pra chegar a cena. Não fala, nós chega e faz o peso. Cê vê no flying, era de rap, anorexo, nonato, as track, plus size. Quanto tempo a gente já percorre essa estrada? Já vi dono do rap, dono da rua até rima, hoje tem guarda, dono do trap, rei do bubeb, briga pro like, moleca da praça, mestre do flow, rei da levada, não é carapuço, cê tapa na cara. Se constrói com humildade, os moleque não teve esse alicerce, foi feito de egg, vaidade na net. Ligam vocês na rua, ligam nós na face, tete a tete, presença, bola do zói. Nossa causa é maior que teu game, teu negócio, nunca vitória de um só. Quebrada, um futuro próspero, ascensão do formigueiro, não da formiga que mais tarde quer ganhar pra ser destaque. Eu quero ajudar pra fazer parte. Uns que dão sorte, outros dão sangue, uns que dão norte, outros se escondem, uns querem que apague, outros que inflame, uns querem suco, outros champanhe. Mandou a base, eu disse boa, me deu a 10 e disse boa, ladrão. Firmeza total, bongo, agradece o convite, fião. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Som do tipo que dispensa ter refrão. Dom daqueles pesados que treme o chão. Chão, desacredita não, doidão, que a nossa cota é mais que festa, é resgate e rebelião. Firmeza total, Ricardo. O corre não para, salve nonato, só agradece nos truta. O papo é reto sem jogar areia no olho de ninguém. Zona Leste, Zona Sul, estrondo beats, de la rua crio, tem!